Pode ser miojo mesmo. Como vocês costumam comer miojo? Olha, pessoalmente, não comi hoje porque eu acho uma porcaria. Comida industrializada, essa comida feita assim imediatamente, comida instantânea, cara. Normalmente você sabe que elas têm um problema de ser altamente tóxicas, né, cara? Aquele agente laranja que vem no miojo, cara, é a coisa mais insalubre do mundo. Então, eu já comi muita coisa, muito miojo, né, cara? Eu costumava fazer com orégano porque ficava com cheiro de pizza. Mas eu descobri que faz muito mal, aquela massa frita, enfim. Eu não como. Não como mais. Já comi muito. Não, não fale assim, aquele negócio é gostoso pra caramba. É gostoso, cara, mas tem problema, né, de você morrer cedo. Ah, o médico não fala assim, tipo, ó, você está morrendo por causa de miojo. Mas Não, eu você também se nunca sente. vi nenhum comentário do tipo. Mas você se sente podre por dentro, cara. Você come aquilo e você pensa, pô, esse negócio não pode ser bom. Ah, mas isso é Bom no psicológico. sentido saúde, entendeu? Não, isso é placebo, ó, você errado aí. Não, não é o placebo, cara. O placebo é se você não souber. Eu sei que faz mal e sinto mal. Aí ele faz mal pra você aí, ó, como que é placebo, ó. Mas não é Então nós placebo, é uma chegamos à coisa conclusão científica. que a vida instantânea funciona igual magia. Se você acredita que ela faz mal, e se você não acredita que ela faz mal, beleza. Não, não. Se você não acredita que faz mal, você não sente os sintomas, mas os sinais do perigo estão no seu corpo. É a diferença do sintoma e do sinal. Você sente o sintoma é aquilo que você sente e você descreve para o seu médico. O ideal não, o sinal é aquilo que o médico encontra em você sem que você sinta. Você pode estar com câncer e não sentir, então você não tem sintomas, mas o médico vai encontrar esse sinal. Então você não se sente mal, mas você está mal. Olha, cara, miojo é bom e você tá sendo cruel com Não ele. duvido, não duvido. O que você acha, Shizuka, do miojo? Eu acho que é igual cigarro, sabe? Cigarro. É igual cigarro, tá? Mas O por quê? É, esse que cara. o caramunhão acha do miojo? Você tem mais experiência do que a gente. Você pode falar mais sobre o miojo do que nós, né? Você conhece o miojo desde sua concepção. Olha. Miojo, eu só aceitei porque, ó, não sei, cara, já que vocês não têm mais nada aí, eu acho que vai miojo, mas eu já tive uma experiência com miojo que foi interessante. Eu comprei, na verdade não era miojo, era aquele cup noodles. Tava fora da minha cidade, fora da minha casa, né? Tava passando Fala na lá sua dimensão. fazendo uma missão exterior e passei um tempo no hotel e não tinha micro-ondas no hotel, então eu tive que improvisar. Comprei aquele cup noodles, não tinha comida. E legal que nesses hotéis tem aquela água manipulável. Você pode manipular a temperatura da água, né? Então Temperatura, eu coloquei água quente no cup noodle e ficou joinha, cara. Ficou assim, comestível, né? Então, não é uma coisa mais saudável que você pode escolher, mas naquele momento sem escolha, sem mas muita nós estamos pedindo alternativa. o quanto ela é saudável, estamos pedindo a praticidade da comida aí. Sim. Nesse caso, ela foi mais prática, foi mais rápida. Né, mas. Atendeu à necessidade. Então, mas o Cup Noodles, o estranho dele é que tem aqueles pedacinhos de carne. É. Coisa que é totalmente perecível, cara. E não faz sentido ficar meses lá dentro. E fica gostosinho, hein? Fica bom, fica legal. É igual. É uma fruta cristalizada. Só que não é fruta, é carne. Ou legume. Verdade, é uma carne cristalizada, cara. Cristalizada. Só Agora que os é o caras seguinte. tacam. Não Essa pode falar. comida, você entende que ela é ruim, cara? Se você assistir um documentário chamado Super Size Me, vocês vão entender. Ah, Se você não. come. Não, O não. quê? Eu vou discordar já antes que você comece. Pode discordar. O Super Size é mais sobre fast food, né? Assim, mas no sentido de que eu tô dizendo, que aquilo não te faz mal, assim, no momento. Você Shizuka! come Shizuka! um. Shizuka Você come. tá passando mal. Pera aí, Shizuka tá passando Pera aí, mal. pera aí. Alguém dá uma água pro garoto. Basta menção desse tipo de comida pra pessoa desmaiar. Pera aí, o Shizuka Mas o que eu caiu. quero. Alguém ajuda ele a levantar aí, por favor. Preciso levantar ele, cara. Dá uma ajuda aí. A gente precisa de um desfibrilador, cara. Cadê o Edson do caminhão aí? Vou ligar o caminhão aqui e vou buscar uma ambulância pra buscar o Shizuka. Olha, o garoto tá passando mal, hein? Se ficam falando assim, deu placebo nele. Acordou, Não, né? é o Ele placebo, só é pesava 70 o. quilos até a gente terminar de falar da comida instantânea e caiu. Foi instantâneo. Consciência de que o seu corpo tá perecendo. Não, mas miojo, assim. O Cup Noodles é muito estranho. E caro, né? É O uma Cup comida Noodles assim. é muito mais tóxico do que o miojo, cara, né? Não sei, eu comi e tô aí até hoje. Mas eu acho que Mas não é tão caro assim. é Eu acho que é aquilo, mais Christian. caro um quilo de carne deve ser mais caro. Não, é claro, né? É claro, né? Mas é o que eu estou falando a respeito do Super Size Me. Se você comesse Cup Noodles todos os dias, você estava ferrado, como o cara do Super Size Me que comia, sei lá, Big Mac todo dia. Ah, sim, é. Talvez eu estaria em melhor forma do que eu tô hoje. Ah, cara, mas o Talvez. Big Mac é uma das coisas mais tóxicas produzidas pela humanidade, né? É para refrigerante. Porque, pra você ter uma ideia, cara, tem um cara que ele fez uma pesquisa, que ele guardou um Big Mac, ele tá guardando esse Big Mac há 20 anos, cara, e ele não envelheceu nada, não passou o tempo pro Big Mac. Né? O conservante é tão poderoso que não mudou nada o sanduíche, tá igualzinho guardado lá, né? Conservo até hoje. Não, mas Ah, mas. tem aquele manual do próprio McDonald's falando para os funcionários não comer, né, para se manter saudável para o Vivos. trabalho. Ah, mas não duvido, cara. A massinha do miojo também não estraga nunca, pela nada. Ah, mas aí que tá, né? O miojo é o quê? 70 centavos? Não dá É, para você exigir uma morre qualidade. pagando menos, né? Sobra dinheiro pro velório. Né? Sobra E aí? dinheiro pra quê? Pra um DeLorean? Não, o DeLorean também, se você quiser um, mas eu quis dizer o velório. Ah, sim, DeLorean seria mais divertido. Você pode ser É. enterrado num DeLorean, né? Alguém aí consegue acordar o Shizuka aí? Tô acordado, Mas eu cara, não só consigo dormindo. acordar ele, cara. Nossa, Ah, tá bem, Shizuka, cara? Você você sobreviveu aí? sobreviveu. Você não vai Foi o precisar miojo ser que fez mal pra enterrado num você? DeLorean? Sono. Você tá precisando comer, eu acho. Tá pronto já? Tá pronto o miojo aí do Macristo já? Mas então, quais são as suas Então. impressões a respeito? A gente estava falando agora há pouco do Big Mac, que não é uma comida assim instantânea, mas faz tanto mal quanto, pelo menos ao meu ponto de vista, o Shizuki. Eu acho que esse negócio de comida instantânea é algo meio que conspirativo, porque se o pessoal faz uma comida que não é saudável por um preço baixo, então eu pensei que eles podiam estar planejando algo para evitar a superpopulação do planeta. Então eles matam as pessoas que querem pagar pouco os alimentos. Faz sentido, né? Porque o proletariado não Uma tem boa dinheiro para teoria. pagar comida boa. Então ele vai. É uma cajadada. Você vai matar dois coelhos com uma cajadada. Só. Você pega comida Sim. barata, vende, você ganha por quantidade, porque tem muito proletariado comendo, você ainda elimina ele depois e vai ficar com a economia mais enxuta com as pessoas, aqueles 85 pessoas do mundo que têm metade da fortuna. Metade da fortuna da metade da população mundial. Faz todo sentido essa sua teoria, o Shizuki. Faz sentido, sim. Pode ver também que a maioria das pessoas que comem esse tipo de coisa são pessoas que não têm tempo para passar por causa do trabalho. Então, é uma pessoa que trabalha bastante. Então, se parar para pensar, é uma pessoa que tem um salário não muito alto. É o que define o proletariado, né, cara? E é a gentalha que pretende se eliminar, segundo, assim, os preceitos Illuminati. Isso só pode ser coisa desse macrista. É, tudo isso tem sido planejado já no mundo espiritual e os demônios estão fazendo o possível para que Mas... a maioria das pessoas pobres e ignorantes e medíocres sejam eliminadas. Mas, ô Macristo, por que, cara? Por que você quer eliminar? Qual o uso você tem dessa gente, dessa gentalha? Por que você quer elas no seu mundo de dimensão oposta à nossa? Na verdade, quando eles morrem, eles não vêm para a dimensão, não. Eles são simplesmente Ah, não? deletados do universo. Eles deixam É, de eu acho que existir. essa é uma verdade que a gente não gosta muito de divulgar, mas é, já que a gente está aqui nessa comunhão aqui, eu acho que é importante que as pessoas morrem e não vão para nenhuma dimensão. Mas É, eu quero que as pessoas que eles não fiquem teriam uma vivas. serventia, por exemplo, você arruma um lugar para eles, faz eles trabalhar. É, talvez por divertimento, mas talvez mais para frente. Eles estão guardados no banco de dados lá. A memória deles está É. guardada no banco de dados. Talvez algum dia a gente ache alguma utilidade para eles. E o miojo, tá pronto já? Cara, eu acho Cadê que meu esse miojo? miojo ia ter ficado muito melhor se eu tivesse preparado ele com queijo. Não, com ovo, com ovo. Mussarela. Cara, Olha, eu coloca de só metade da preferência. água. Coloca só Preferência metade eu. da água. Opa, opa, parece que um não quer deixar o outro falar, pera aí. Vai, Shizuka, interrompe o Macristo. Então, coloca Por só favor. metade da água. E a outra metade, coloca leite. Fica mágico, cara. Nossa, que cheiro de cagada que tem isso. Parece que o cara Não, tá fazendo uma panqueca. eu já ouvi falar disso já. Massa combina muito bem com leite. Não testei ainda. Fica um miojo cremoso. Miojo cremoso, cara. Não, Me lembra Teletubbies. não, com macarrão eu até Teletubbies. entendo. Colocar o leite, né? E Mas no miojo é o quê, miojo? cacete? No miojo não dá certo não, Shizuka. Oh, não Até inventa. onde eu sei, hoje já é macarrão também. Mas já testou isso aí já, Chazão? Do que Já, do cara, fica muito bom. miojo ou leite? Aham. Não, Chazão, tô perguntando pro Chazão. Aí, ó. Fica na sua, Shizuka. Fica respondendo aí. Me senti ofendido Miojo agora. com leite deve ser nojento, cara. Eu nunca experimentei, mas nossa, tá vindo aqui na minha mente que pode acontecer e não é nada bom, não. Na minha Não, mente, o que você não. vem é que o miojo vira uma panqueca. Eu vou testar isso, cara. Eu vou testar isso. Nossa, Não aí sim que teste, eu cara. Miojão tiver a gordo. oportunidade. Olha que beleza. Quanto mais gordo, melhor. Não, mas aí que tá. Como que vai ferver? Porque você tem que colocar água fervendo, né, no miojo. Você vai colocar leite fervendo? Não, coloca metade água e metade leite só. Olha isso, vai ficar um leite aguado. Pô, mas Não, isso é uma cara. vigarice. Assim, coloca uma panela no fogo, coloca metade da água, metade do leite, espera esquentar, coloca aquele temperinho lá, dissolve, aí coloca o miojo, espera ficar pronto. Pô, só tem gourmet nesse programa. Muito bom esse miojo. Não, Não. o foda é que Na minha o cabeça, cara, o leite fica coagulado. Pior coagulado que não. é aquela mistura de água com óleo, né? Fica um negócio meio ou não, sei lá. Eu vou testar isso aí. Parece uma boa. Não, foda é que esse Shizuka é muito metido a gourmet. É, né? Ele é muito. Eu tenho observado as atitudes de chefe dele. Tem potencial até. Não, mas então, já que a gente tá definindo como miojo coisa ruim, que outra comida vocês acham interessante aí para fazer? É, aquele tipo de comida que é papum, assim, ó. Fala aí, Papum, feijão. Papum, papum Não, feijão? melhor comida que tem. Não sei, cara. Repolho, velho. É Que sopa fique de pronta alho. em 5 minutos. Sorvete. Pão com ovo. Você compra o sorvete, olha, em 5 minutos tá pronto pra você comer. Não, mas o sorvete não é instantâneo. Instantâneo é o que você prepara imediatamente. Já pronto. A não ser que você compre um geladinho. Se você comprar Então. um geladinho, você tem que preparar ele fica não muito instantaneamente pronto. Oh, parece que o Shizuka tá passando mal aí, tá imitando um cachorro? Fazer o quê, né, cara? É que ele acabou de levantar, ele tá Eu mal nunca ainda. mais me abandonará. Então, mas cadê as comidas aí que falaram aí? Porque eu escutei antes aí, né? Uma Cara, conversa um tempo atrás aí que banana era comida instantânea. A banana. banana, eu vou te falar uma coisa. Ela não é instantânea. É instantânea para você. Você pega ali, compra no supermercado e come. É, claro que ela demora muito tempo para se formar. O interessante da banana é que ela é uma comida saudável. É uma comida que não exige nenhum tipo de preparo para você comer ela pura, não é como miojo. Tem gente que come um miojo puro, mas enfim, você não precisa colocar na água. Você vai lá, tira a casca, que é totalmente limpa e higienizada, né? Claro que com agrotóxico, né? Mas você simplesmente abre, tira a embalagem como um alimento industrializado e come, cara. E essa não tem comida mais interessante do que a É genial, a banana. Tem banana é comidas tão genial. Tem a tangerina, ou mexerica, ou sei lá como vocês chamam, que vai nessa linha também, mas não é tão bom quanto a banana. Elas são laboriosas. Sempre que você vai comer uma mexerica ou uma laranja, você fica horas no ritual de comer a laranja. É uma coisa que Eu acontece acho com a banana. que ainda mais fácil do que uma banana seria uma maçã. Maçã você passa uma aguinha só Você é para melhor, é. acidificar. Maçã, coisa que existe. Maçã, cara, Só que é o Apple. seguinte. Só que é o seguinte, a maçã, ela ainda exige que você a lave antes de comer. A menos que você seja aquela pessoa fresca que tira a casca da maçã para comer. Não, é. É, A só passa banana uma não, aguinha você só. tira. Ah, mas não pode estar casca, a maçã é vermelha. A melhor coisa da maçã é ela ser vermelha. A banana você tira a casca facilmente, porque ela já vem. É tipo aquele folha de caderno para tirar as bagunhinhas que cola no espiral. É tão simples quanto aquilo. Você pega a pontinha, tira, faz lá e come. A maçã, se Mas você for a depende, tem pessoa gente que tem fresca mais que hábito tira a de descascar casca. banana do que outras, né? É muito simples, cara. É uma comida realmente de pessoas práticas. Sim, é banana. E você pode levar pra onde você quiser, né? Ela tem a Sim. embalagem própria, né? Exatamente. E totalmente natural. Você pode jogar na rua sem problema nenhum, porque Sim. ela Eu vai se confesso desfazer. que eu não aprecio banana. Isso não é nada A ético, hein? banana é radioativa, então ela acaba sendo um alimento muito pesado e que sempre causa aftas na boca, hein? Que ela causa reações estranhas. E Ah, mas isso é um efeito. é legal que a utilidade da embalagem da banana tem várias utilidades, né? Além de você embalar a banana com ela, você pode, depois que ter utilizado, comido a banana, você pode jogar na rua para as pessoas escorregarem. É uma boa dica isso aí. Pô, é uma arma, né, cara? Já ensinou o Donkey Kong. Não, mas esse negócio de E já escorregar na. ensinou Mario Kart também. Derrubava Então. karts com bananas. Não, Casca de esse banana. negócio Pô. aí de banana e fazer as pessoas escorregar é a maior lenda urbana. Se não patins, não precisava Ah, ser na pô, a neve, ser casca da rodinha. banana Era só na é lenda, banana. mas a banana inteira você pode escorregar. Pode escorregar, cara. Você tem que ser um Na banana tapado inteira pra você você não escorrega. ver a banana, né, cara? Mas. Ainda mais que amarela, né? Se for um piso amarelo, acho que daí fica legal. Ah, mas Não, mas. tem um detalhe da Mas tem banana toda. aí, ó, que vocês esqueceram de comentar. Mesmo Sim. ela com ela embalagem própria e tal, mas não é uma embalagem resistente. A banana em si não Não, é mas algo resistente. a embalagem não tem resiliência. Não tem Resiliência. resiliência. Só que, cara, ela é protegida pela química humana, né, cara? O agrotóxico, que é altamente insalubre, mas pelo menos a banana compensa com o seu grau de, sei lá, de vitamina, sei lá o que que a banana tem. E a própria embalagem, ela não é mais. Ela é toda. Como eu posso dizer? É tipo um papel bolha. Você bate, mas não quebra, não amassa. Não é como o pote de. Bate, ele já era. É inútil. Ah, esqueci a palavra. Enfim, não dá pra usar mais. Não entendi Ah, porra nenhuma, né? uma coisa sobre as bananas que me incomoda também. Banana é uma coisa muito tensa, cara. Só pra você ter uma ideia, se o sol, no lugar do sol, ele fosse feito completamente de bananas, ele teria a mesma temperatura que ele tem sendo feito de hidrogênio. Então, banana é uma coisa perigosa, cara. Banana é. Caramba. Sério, vou provar pra vocês. Vai Bom, provar. eu tenho a minha cota, Fiz os cálculos aqui e posso comprovar. eu como uma banana Sei. por dia, pelo menos, antes de ir pra Segundo balada. informações, seu viado. O que que tá acontecendo aí? Que Mas você é um demônio, né, ô Macristo? Eu acho que você devia se alimentar de carne, não de banana. Não, mas eu sou um demônio diferenciado, cara. Não sou desses que Mas você. carne não é comida instantânea. Carne não é. Pode ser Você sim. Você pode só. matar uma pessoa e comer. Como um Com demônio, você pode. uma pedra você prepara o seu alimento. É. Com uma bala. Essas histórias de demônios que você ouve por aí não, não é. Não, não se aplica a mim, não. Eu sou um demônio que come banana. Tá. Mas como que Outra prova você. que a banana é tensa aí. Como que você ingere essa banana? Disserte sobre o assunto. Você quer saber como que eu como a banana? Se você come, se você Por qual chupa. orifício você a insere, Olha, Macristo? Você eu gosta? simplesmente descasco ela, coloco num prato com comida, com arroz e feijão e carne. Você não come com Neston. Não, não é com Neston. Você come. Olha, mas eu tenho observado aí o Shizuka e o Chazão demonstrando algumas habilidades com picolé. Eu achei bem interessante. Vocês podiam falar um pouquinho sobre isso também. Picolé é uma comida instantânea? Ele demora pra ficar pronto aí. Não, não, eu acho que ele acabou sabendo aí de algumas habilidades que eu e Shizuka temos aí, né? Habilidades de garganta profunda. Com certeza. É que eu tenho um jeito sensual de chupar um sorvete, sabe? Você podia mostrar para os seus amiguinhos qualquer hora aí. É aquilo que a gente chama de boquinha de veludo. Boquinha de veludo, exatamente. Não, mas tem que deixar bem explícito que só funciona com sorvete, nada mais, nada menos. A gente só faz esse negócio diferente aí é com sorvete. Não vamos inventar nada mais que isso, hein? Nada de confundir a bosta. Nada de confundir aí, hein?